day I gon' get star. É de quebrado. Quero elas na minha cama, tem onça e escama. As carreiras tá na mesa e te mais tô na banda. Uma rima fora o lança, efeito faz me rir. As notas é de cem, o que faz elas sorrir. Quero elas na minha cama, tem onça e escama. As carreiras tá na mesa e te mais tô na banda. Uma rima fora o lança, efeito faz me rir. As notas é de cem, o que faz elas sorrir. Eu quero elas, parceiro, aqui é desse modelo. Tem a escama, o lança e as putas de joelho. E escamou, poeira branca na night, aglomerou. Se tem banda, rende fight do Itapuã a Águas Lindas. Só dá os função 50G do produto que acelera coração. Traz o cartão, abre o pino, estica as carreiras. Nos peixes azul é que as perigas cheira. Na latinha elas bafora o lança perfume. E os moleque tudo louco com a boca azul do rupi. Se tem frevo é nós, liga os passa pra constar. Cordão de prata, tênis Mizuno e boné pra destacar. As dona fight no esquema, quero elas na minha cama. Mil e uma noites com lança e escama. Aqui é desse jeito e capa não cola não. RDF, ideia gangsta, agilizando as quero função. Elas na minha cama, tem lança e escama. As carreiras tá na mesa e te mais dona banda. Uma riva fora o lança, efeito faz me rir. As notas é de cem, o que faz elas sorrir. Quero elas na minha cama, tem lança e escama. As carreiras tá na mesa e te mais dona banda. Uma riva fora o lança, efeito faz me rir. As notas é de cem, o que faz elas sorrir. Hoje tá bacana na escama, vou pirar. Roletando pela city, no lança, vou badagar. O barraco hoje tá banda, dona Fati já custou. Liga os filmes RDF, o bagulho já virou. O clima já ferveu, na BR vou que vou. Escama da noite inteira, o frevo já começou. Função eu vou a mil, espumante pra blindar. O bagulho aqui é louco e hoje eu vou representar. Tô à toa no mundão, as cocotas aglomerar. Gingadão já é paloso e os comédia vai telar. Louco alucinado, escamado na madruga. Sabadeira, domingueira, muito louco de quero madruga. Elas na minha cama, tem louça e escama. As carreiras tá na mesa e te mais dona banda. Uma riva fora o lança, efeito faz me rir. As notas é de cem, o que faz elas sorrir. Quero elas na minha cama, tem louça e escama. As carreiras tá na mesa e te mais dona banda. O baile vá fora o lança, efeito faz me rir. As notas é de cem, o que faz elas sorrir. E eu também quero ela escamada na madrugada. Com um shortinho curtinho e a cara de safada. No barraco nós vai no freio, altos moleque banda. Escamado, maquinado, curtindo com as dona banda. RDF, ideia grande, estamos junto e misturado. É chumbo quente na reta do arrombado. É só moleque feroz na caçada do cifrão. Da escama da garopa, onça e mico leão. Nas pedaleiras da tranche GTS, semi-nove. Fez exinha velopada, fugir, dando olé nos bob. Mais tarde com certeza rende fight. Se pra ela constar, uma biron, uma brat. Ela quer quem tá de cima do cifrão. Ela quer luxar, só pensa em ostentação. Dá um teco, trinca os dentes, depois faz um agrado. Escamada com a boca dormente, lombrada até dança. Ela tá quero escamada, na minha cama, tem louça e escama. As carreiras tá na mesa e te mais tô na banda. Uma riva fora o lança, efeito faz me rir. As notas é de cem, o que faz elas sorrir. Quero elas na minha cama, tem louça e escama. As carreiras tá na mesa e te mais tô na banda. Uma riva fora o lança, efeito faz me rir. As notas é de cem, o que faz elas sorrir. Quem lança escama na mesa, bafora o lança. Dá uns teco na brate, dá uns pan, badago lança. Orloff vai constar, as doninha vai somar. Mais tarde na chola banda, putaria vai rolar. De Escama, Rufinol, vamos passar o cerol. Escamado e lombrado, vixe, já vem o sol. A lombra tá pesada, moleque, invencina embaça. Bicudo abre a boca, vixe, já é fumaça. No frevo vai constar, moleque, só vai olhar. Escama, lança perfume, as vagabunda quer me dar. A firma fortalece, chama os mano pra somar. Junta RDF e IDH. Quero elas na minha cama, ter onça e escama. As carreiras tá na mesa e que mais dona banda. O baile baforo lança, efeito faz me rir. As notas é de 100, é o que faz elas sorrir. Quero elas na minha cama, ter onça e escama. As carreiras tá na mesa e que mais dona banda. O baile baforo lança, efeito faz me rir. As nota é de 100, é o que faz ela sorrir.